O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, oh, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão, oh, derrota não é coisa de cristão. Não, não, não, não, oh, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se torna pesado, troque pelo fardo do Senhor. Siga para o alvo que produz salvação. Oh, oh, oh, oh, oh. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Oh, oh, oh, oh, oh. Derrota não é coisa de cristão. Oh, não, não, não, não. Derrota não é coisa de cristão. Para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, mano, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Oh, oh, oh, oh. Se levante do chão, erga sua cabeça. Siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Oh, derrota não é coisa de cristão. Oh, não. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão.